Haha, playboy, nós é a voz, sistema corrói, polícia, assista, periferia, humildemente tamo na trilha, coligação nordestina. Assassino de farda, marionetes usados pelo sistema contra a periferia. Abuso de autoridade, tapa na cara é o que vemos e vivemos todo dia. A TV não mostra, o jornal não imprime a verdadeira história, que ele forja as drogas pra nos ver atrás das grades. É esse o objetivo da sociedade, mas ela sabe que o moleque no sinal cresce revoltado, cansado de ganhar esmola, esquecido pelo estado. Quando volta, volta revoltado, varreduras denominadas são outros ladrão, mentira, matam por esporte na periferia. Eu vi o enquadro se tornar tortura, rua da Sé por ele local visados para agir. Pessoal levando capacetada, moradores revoltados com a tamanha brutalidade. Não sei pra que inventaram o estatuto da criança e do adolescente, se não é respeitado o poder judiciário. Sabe que tá tudo errado, o poder judiciário sabe que tá tudo errado. É, tá tudo errado, véi. Polícia, clique, cleque, pou, perifa, versão nordestina da guerra nazista. Polícia, clique, cleque, pou, perifa, versão nordestina da guerra nazista. Século 21, se quiser guerra terá. Aqui na Disneylandia não tem ninguém pra te abraçar, é terror, causando pânico. O promotor na mira do atirador. Em Caruaru a voz do crime chegou. Vagabundo, tenebroso, crime calculista. Se reagir é bala no coco, mais um corpo pra científico e buscar. Não quero ser mais um na lista da chacina periférica causada pela polícia. Vou guerrilhar, duas pistolas na ação, pronta pra matar. Opala rebaixado em direção à mansão do governador do estado. Se o estado não financiar, eu vou financiar o tráfico de informação na periferia. Na periferia, eu vou financiar o tráfico de informação na periferia. É. Na periferia, chegar de ser humilhado na mão desfardado. O soldado entrou pra guerra, pra matar ou morrer. Aí boy, chama a polícia, os pés de black, de farda cinza, disco 90, residência, periferia. Alegria só vamos ter quando o delegado estiver sendo enterrado no cemitério, parque dos arcos. E a família chorando a morte do arrombado. Aí o nordestino vai ter paz e o que? Comemorar sem invasão domiciliar. Coligação, a facção tá no ar. Auschwitz, versão nordestina da guerra nazista. Hitler morreu, mas tô no gueto judeu. Uma nova era, 100% favela, 100% favela. Sente o drama, sente vai, o drama, 100% vai. Favela. Realmente soma aí, o que der e vier. Pode crer, no que der e vier. Polícia, clique, clique, povo, perifa, versão nordestina da guerra nazista. Perifa, clique, clique, povo, polícia, versão nordestina da guerra nazista. Polícia, clique, clique, povo, perifa, versão nordestina da guerra nazista. Polícia, clique, clique, povo, perifa, versão nordestina da guerra nazista. Guerra nazista, guerra nazista, guerra nazista.